Hey, liga lá os manos. Manos Ribeirão Pretanos, decentemente, decentemente representando lá no fundo do sistema, no sofrimento, no esquecimento, na rotina do veneno, atrás das grades, sonhando com a liberdade, na simplicidade, personalidade e firmeza, correria ativa sem deixar cair. Quem é da quebrada, solta a voz aí. Saudações, meu truta, encaquerada na cela. 4 em 3, 4 é 6 de testa. Na solidão, no desprezo dos parceiros. Lado a lado no mundão, mas na detenção nem te escreveram. Prossegue o texto, o destino da carta, sem retorno, sem visita. Tente não ficar louco e sobreviver no terreno. A revolta ritmo lento, velocidade a 10 por hora. Tique, tique, taque. Sou eu quem leco, mudão tá pulo e demais. Mapa de envolvido, ponto 40, o guerreiro quer a guerra. Na intenção do mal, só bebop. No terror das trevas, disposto a explodir, roubar a tomar atiração. Vou louvando intermédio a milhão. Espero que sobreviva a atitude, o proceder. Quem mata inocente tem que se foder. Sangue bom. Falou, mano. Certo. Seja não se esqueciba. Os manos daqui mandam salve. Firmou malandragem. Brincando com os irmãos. Se joga ladrão que tá embaçado. Maluco, eu tô ligado. Já ganhei o veneno. Que é viver aí dentro, na febre do perrê, na depre de viver. Um dia após o outro que parece não ter fim. Nem daí, nem de cá, aguentar mais esperar. De domingo a, também cumprem a sentença. Se a mina trincou, os truta mandou. O produto que ameniza o sofrimento. Firmou, mas aí sangue bom. Tem muita patifaria que rola no mundão. Tem cara certo, tem cara que não é certo. Catamina de detento. Meu pezinho talarico. Fica aí, vai pedir pra subir e daí. O seguro vai dividir com tipos da espécie. Se tiver no modal, sobrando vacilão. Um pipa, forró chau. Cola na grade, negrete, dá um tempo no back. Tô com uma ideia pra bolar. Com você que me conhece o suficiente, já trincou comigo e com vários da antiga. Imagino, só imagino como deve ter sido, como pesou a sua. Assim que você soube, perdeu seu filho JP de 4 anos. Sem palavra, um salve pros manos. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Falou, mano. Certo. Seja não se esquecida. Os manos daqui mandam um salve. Firmou malandragem. A maioria é sangue bom. Falou, mano. Seja não se esquecida. Certo. Os manos daqui mandam um salve. Firmou malandragem. Ficando com os irmãos. Procura Rocha, Pinhajá, Juí, Hortolândia, Sumaré, Assis, Araraquara, Rio Lândia, Presidente Venceslau, Pinheiros, Valparaíso, Mirandópolis, Rio Preto, Ferraz de Vasconcelos, Marília, Andradina, Carandiru, Itapetininga, Vila Branca, Presidente Bernardes, Álvares de Carvalho, Governador Valadares. Saudações atrás das grades. Saudações atrás das grades. Aqui vai o nosso salve. Aqui vai o nosso salve. Assine ao lado do X e reconheça a sua firma.